Férias. Sol. Calor. Mar. Animação. Conchas. Praia. Areia. Piscina. Caipirinha. Vendedor de picolé. Guarda-sol. Esse é o primeiro Almanacão de Férias de 2020. E aí, beleza? E aí, Rafael? Tudo bem, cara? E aí, tudo bem? E você? Esse foi um começo surpreendente. Como a gente fez nos outros anos, a quinta temporada começa com os nossos episódios de férias. Esse é o Almanacão de Férias número 6. A gente teve 5 no ano passado. Esse é o Almanacão de Férias número 6, onde a gente vai recordar algumas das histórias da terceira temporada do GugaCast, que foi uma temporada que está em nossos corações. Exatamente. O legal desses episódios é que o pessoal usa para recomendar o GugaCast para novos ouvintes. Eu acho muito legal isso. Fala assim, já que você nunca ouviu, ouve esse aqui que tem as melhores histórias. E são realmente as melhores, cara. O que me surpreende também é que tem algumas pessoas que chegam nesse episódio. Elas nunca ouviram o GugaCast e começam a ouvir a partir desse episódio, talvez motivada por essa pirâmide da brodagem. E elas vêm comentar no Twitter como se a gente tivesse gravado ontem. É mesmo, isso é muito estranho também, né? Porque o podcasts são atemporais. Sim, mas pode comentar. Quando eu não sei, eu vou lá no episódio ver do que a pessoa tá falando. Mas eu ouço também os almanacões, então é sempre divertido. É muito legal. Agora, como esse ano a gente costuma voltar a temporada, né? Começar os episódios inéditos da temporada no episódio de carnaval, né? É, que é clássico. Que é um clássico, exatamente. Aliás, eu tô preparando um samba enredo que a gente vai escrever, depois eu te conto. Tá ficando demais, cara. Eu fico pensando na letra do samba enredo no banho e aí eu acabo a água quente. Eu tô compondo um samba enredo no banho, tá sendo ótimo. Mas a gente vai voltar só no carnaval. E o carnaval é no final de fevereiro esse ano. Então vai ficar bastante tempo aí com esses episódios especiais de férias. Então, além dos almanacões, a gente vai ter outras duas coisas que são legais e são inéditas que vão rolar durante as férias. A primeira vai ser um projeto que eu chamei de GugaCast na Estrada, que quando eu tava viajando, eu sentei com alguns amigos e pedi pra eles me contarem uma história, gravei essa conversa. Então ficou um GugaCast diferente. Ao invés de ser eu lendo uma história, foi alguém me contando uma história ali na hora e ficou muito legal, cara. A gente vai ter aí uns 3 episódios do GugaCast na Estrada, que vai ser muito maneiro e inédito. Mas legal. É, vai ser demais. Além disso, vai ter também o Momentos Secretos, Melhores Momentos Secretos, que são alguns dos conteúdos que a gente faz lá no Grupo Secreto. E aí a gente revela ele aqui pro pessoal. É como eu disse, você nunca sabe o que estão falando quando você tá longe. E agora a gente vai revelar. Exato. Eu não entendi nada do que você quis dizer, mas eu vou só concordar pra gente poder ir pra próxima parte aqui da pauta, porque afinal a gente tá de férias. E a próxima parte da pauta é a gente falar do PicPay, porque lá no PicPay, assim como todo brasileiro, a gente tá de férias, mas a gente continua trabalhando. Exato. Não é? Não é essa a vida do brasileirinho, como diz o Não Salvo? É, do guerreirinho, né? Você não se pode fazer outra coisa. Lá no PicPay, conteúdo inédito não para. Tá tendo, teve durante a pausa, teve durante Natal, Réveillon. Tem conteúdo exclusivo todos os dias. Cara, todo dia, GugaCast todo dia. Se você é um maníaco pelo GugaCast, você tá perdendo, porque você pode todos os dias ouvir um episódio, é isso. É bom demais, né, cara? E são muitos episódios já. E ainda tem episódios inteiros, né? Que não são apenas mini GugaCast, tem grandes episódios exclusivos que a galera adora ouvir quando tá por lá. Era o que eu ia falar. Quando a gente soltar os melhores momentos secretos aqui, é injusto a gente estar pegando aquele conteúdo exclusivo lá para quem é assinante, revelando para todo mundo aqui, e aí não vai ter nenhum conteúdo inédito lá no grupo, certo? Não faz sentido isso. Então o que a gente faz? Quando tem os melhores momentos secretos aqui, a gente solta o JujubaCast lá no grupo secreto, que é um episódio inteiro, inédito, no meio das férias. É como eu falei, é uma loucura porque a gente continua trabalhando. E você pode aproveitar tudo isso de graça, praticamente de graça, pagando com o PicPay. Se você assina com o PicPay devolve a primeira mensalidade como cashback. Ou seja, se pagou 15 pratas, devolve 15 pratas. É como se fosse de graça, certo? É, certo. É, na prática, é isso. Você pagou 15 e devolveu 15. E aí você pode ir lá e ouvir tudo isso. Tem mais de 700 conteúdos exclusivos lá. Você pode ouvir o JujubaCast, pode ouvir tudo ao longo desse próximo mês, sem pagar nada. Quer dizer, você vai pagar, mas você vai receber o valor de volta. E aí, se você achar legal, você continua lá com a gente. É, parece negócio de criança, né? Fala assim, se eu te der 10 reais, você me dá 10 reais? Aí a criança fala, tudo bem. Aí você dá 10 reais, pega 10 reais de volta e fica devendo um favor pra ela. É tipo isso, a gente tá... É demais. Tratando os nossos ouvintes como crianças. Não, nós somos a criança do negócio. Ah, entendi. Então nós estamos agindo como crianças perante nossos ouvintes. Exato. É só você ir em gugacast.com/assine e tem todas as informações lá. como você assina com o PicPay, como você acessa pelo Olo, como você acessa pelo Facebook. Tudo que você precisa saber, todas essas perguntas que estão pipocando agora na sua mente, elas estão respondidas lá no googlecast.com/assine. E para tudo isso, basta que você saiba que assine é com dois S. É uma boa dica. Rafael, que histórias vão estar nesse nosso primeiro Almanacão de 2020? Temos histórias verdadeiramente clássicas do GugaCast. Da terceira temporada. Começando com o Assoprador Apaixonado. Cara, que história o Assoprador Apaixonado? Que história? É a história de um cara que ligava para as pessoas... Ele ligava para a menina que ele gostava, não era isso? Isso. E ao invés de falar com ela, ele só soprava no telefone. Aí ela ficava perguntando coisas e ele respondia sim ou não com sopros. E por quê? Sei lá por quê, cara. Porque o cara é um maluco. Mas é incrível essa história. A segunda história, que a gente chamou de Morto, mas nem tanto, é uma família que vai fazer uma trilha e eles cunharam o termo trilha aqui no GugaCast. Ah, foi quando nasceu o bordão trilha. Trilha. E os caras ficaram horas nessa trilha e... Trilha. Passaram medo, um medo sinistro, e aí apareceu um maluco com uma peixeira pendurada no pescoço e eles precisavam da ajuda desse cara, Um maluco com uma peixeira já é assustador o bastante. Agora, por que ele tá com a peixeira pendurada no pescoço? É, o pingente dele, né? Nada mais fofo. Você pode ter um coraçãozinho ou você pode ter uma peixeira. No caso dele, uma peixeira. Terceira história é um pai e um filho que vão pro Rock in Rio, mas o pai é um maluco e ele leva vodka em garrafinhas de água mineral e aí tudo vai pro caralho. E fica chapadaço. É do nosso episódio de história de shows, né? Que é sempre um dos mais queridos da galera aqui. Sim. E por fim, o Pablo Peixoto contando de quando ele fez propaganda pra uma mineradora. Cara, eu não sei nem explicar isso, mas parece episódio de Simpsons. Ele fez a propaganda da usina nuclear de Springfield pros cidadãos de uma cidade pequena. Cara, essa história do Pablo Peixoto é maravilhosa, porque eu conversei com o Pablo antes do episódio pra eu ter uma noção das histórias que ele ia contar, e ele não falou isso. Ele falou isso pra gente de surpresa no meio do episódio. Ele nunca tinha me contado essa história. E aí ele conta essa história no meio... E a gente não perguntou pra ele, e aquela história lá? A gente não tinha nada a ver. Ele simplesmente lembrou da história na hora e começou a contar. E aí ele contou a musiquinha que ele fez, né? O chumbo faz bem pra você. Foi muito surpreendente isso, cara. Tem que ouvir. Isso sim foi realismo fantástico, porque foi realista e foi fantástico. Boa definição de realismo fantástico. Sabe o que, que também é realista e fantástico, Rafael? O quê? Um momento Alura. Porque é a mesma coisa. Ele também é fantástico e também é realista, cara. É real que você, cada curso da Alura, você põe uma linha mais no seu currículo, você aumenta as suas chances de entrar no mercado de trabalho ou de ter um upgrade na carreira. E você tem 10% de desconto com o nosso link, alura.com.br/gugacash. Não é fantástico? Fantástico. Mas é real. Sensacional. É um realismo sensacional. É um novo movimento literário. Ok, vamos para as histórias então? Vamos lá. O próximo e-mail aí, Caio. Próximo e-mail aqui que a gente recebeu veio com título, que é O Assoprador Apaixonado. É um bom título. Bem, é um ótimo título, porque é bem curioso, assim, bem... Você fica pensando o que ele pode sugerir. Olá, Guga, Rafael e Caio. Tem um convidado aí? Olá pra você também. Não tem convidado hoje. Você seria um olá para o vazio. Tipo o Neo desviando de um tiro, tá ligado? Esse foi o olá dele. Caras, tenho maratonado o GugaCast e trazido minha namorada para este mundo dos podcasts também. E vocês, com sensibilidade, humor e delicadeza, têm ajudado muito essa minha catequização. Obrigado por tudo. Ó, que fofinho. De nada. Meu nome na história pode ser O Assoprador. Podem me chamar assim que lá na frente eu explico melhor. Vão confiar nele? Não, vamos dar outro nome. Vamos chamar ele de O Aspirador. Ok. Escrevo desta vez sem um tema em que me encaixe, pelo menos até agora. É que a história que vou lhes contar é tão hilária e, creio eu, a realização de um sonho que habita em todos nós que eu achei digna de compartilhar, confie em mim. Olha lá.

que porra, que belo e-mail. Rafael, olha o próximo aí. Meu nome é... Tenho 25 anos, sou designer de Carioca, porém estou morando em Pelotas no momento. No verão de 2015, meus pais tiraram férias juntos e combinaram de viajar comigo e com meu irmão para Ilha Grande. Um paraíso tropical, segundo os cariocas, que para mim foi o inferno na Terra. A Ilha Grande é a maior ilha do estado do Rio de Janeiro e a quinta maior ilha marítima do Brasil. Caraca. Um destino muito procurado nas férias. Enfim, marcamos de ir um final de semana. Precisávamos pegar um ônibus de viagem que nos deixaria em Angra dos Reis e de lá pegaríamos um barco para tal ilha. Engarrafamento de muitas horas, acabamos nos atrasando bastante e pegamos quase o último barco. Chegando lá, descobrimos que a pousada que minha mãe tinha arrumado às pressas era do lado de um cemitério e pertencia a argentinos que não falavam português. Caramba! Assim que deixamos nossas coisas, fomos dar uma volta na praia que fica perto do porto da ilha, Vila de Abraão. Água meio suja por causa dos barcos, uma circulação enorme de pessoas e um mar de agências turísticas oferecendo passeios de barco a R$300. Caralho! Nossa! Minha mãe estava decidida de que precisávamos fazer uma trilha, já que a ilha era famosa por suas trilhas enormes e vastas. Eu odeio trilha, desde que caí de uma árvore na trilha para o Pão de Açúcar. Mas como eu não queria ficar na pousada sozinho, acabei indo na onda dela. Vocês já jogaram trilha? É um bom momento pra lembrar disso. Já joguei, porque era o verso. Trilha? Era o verso do jogo de Ludo. Ou de xadrez. Que tem uns pontinhos, assim, você tem que ir de um pontinho pro outro no tabuleiro. Ah, já joguei. Eu gostava desse. É, então. Não sei porque ela não você gosta de trilha. Você tem que fazer três, né? Uhum, tem que colocar três, uma do lado da outra. É legal esse. É, então. Andamos pelo porto todo perguntando onde poderíamos começar as trilhas. E todos que nos davam informações terminavam com a frase: a essa hora, não vai valer a pena fazer trilha. É bem perigoso. É claro que minha mãe ignorou tudo isso e continuou sua busca por uma trilha. Trilha. Isso já é 16. Assim, Rafael, todas as vezes que você fala trilha, fala mais grave. Tipo, trilha. Trilha. É claro que minha mãe ignorou tudo isso e continuou sua busca por uma trilha. Isso já às 16. Ela resolveu que iria na trilha. Abraão versus Dois Rios. A mais extensa não deve ser Abraão versus Dois Rios, deve ser Abraão X Dois Rios. Qual será o nome disso? Eu queria... É Abraão, no entroncamento da trilha. Abraão com a trilha, Dois Rios. É, sei a lá. Mais extensa de todas as trilhas, mas não tínhamos noção do quão grande ela era. Começamos, andamos, por uma mata bem extensa e com muitos mosquitos. Eu estava na pior por estar de chinelo, totalmente despreparada para isso, já que tinha ido viajar decidida que não iria fazer trilha. Esse meio depois... melhorou muito, cara. Depois de uma hora andando, começou uma subida que me matou por dentro de tão cansada que eu estava. Nesse caminho, encontramos algumas pessoas fazendo o caminho reverso, voltando e nos alertando que ainda faltava muito para chegar onde queríamos, a tal praia dos Dois Rios. Ela chegou lá e descobriu que era uma música do Skank. Isso é o Rafael falando tudo que vem à cabeça dele. Sim, é. Como sempre. Uma hora e meia, continuamos e encontramos mais e mais pessoas dizendo para voltarmos. Em uma dessas falas, ouvimos um barulho muito bizarro vindo da mata. Quando olhei na parte mais densa e escura da mata, haviam vários pares de olhos vermelhos. Meu Deus! Similares aos de desenhos animados. O barulho era assustador. Tão assustador que eu não conseguia me mexer. Minha mãe rapidamente sacou uma pedra e me puxou pelo braço, dizendo que teríamos que atravessar essa parte, já que andamos por tanto tempo. Meu Deus, é só voltar igual todo mundo. Exato! É, mas não é assim nos filmes do Shyamalan, né? É. Quando você entra na trilha. Você segue. Eu não quis ir. Comecei a chorar pedindo para irmos embora. E meu pai, meu irmão e minha mãe foram andando na frente e me deixaram para trás. Eu não queria voltar sozinha. Então fechei os olhos e saí correndo atrás deles. E continuamos andando até não conseguir ouvir mais os barulhos dos bichos que estavam na mata. Minha mãe continuou com um pedregulho na mão. É, porque ia ajudar. Caraca. Muito, né? Ela tá com uma pedra. Sim. Isso é história. Não, assim, ainda tem bastante história pela frente. Mas isso é história de uma... família, que, né, no caso, de uma mãe, que é a pior mãe do mundo. A sua filha tá chorando, tem bicho no mato, tipo, olhando pra todo mundo com olho vermelho, tá todo mundo voltando. A cidade inteira falou, ó, tá muito tarde pra fazer trilha. Então, tipo, cara... Não, e sem contar caralho! Que... Sem contar que toda a ideia de você ir fazer trilha é você se divertir, né? É ser um momento legal e agradável, você tá junto com a natureza, não assim, se cagando de medo e andando pra caramba num lugar horroroso. Exatamente. Porque isso você pode fazer na rua. Você pode, é só você sair na rua. Pronto. 2 horas de trilha. E passa um jipe com um guarda florestal. Ele para e pergunta se temos lanterna, porque já estava para escurecer e os animais iriam começar a sair da mata. Caramba, vocês Caraca. Têm lanterna e rifles? É, exato. Dissemos que tínhamos o celular. E ele nem deixou terminarmos de falar e foi embora. Acho que ele ficou indignado por chamar a lanterna do celular de lanterna. Continuamos andando e andando. Nossa água já tinha acabado. Encontramos um casal voltando. E eles nos disseram que já estávamos perto da praia. Mas 30 minutos e chegaríamos. É, vai ser ótimo essa praia, né? Não, e chegar na praia à noite vai ser muito divertido. É. Saíram 4 da tarde, já é 6:30? É. Eu já estava morta de cansaço. Mas a essa altura não teria mesmo como voltar. Como não? Eles vão ter que voltar em alguma hora. Quanto mais eles andam, mais tarde eles vão voltar. É, cara, essa daqui é uma tragédia anunciada, né? É. A cada momento eles tomam uma decisão errada. É isso. 2 horas e meia, mais ou menos. Chegamos nessa tal praia. Mas antes dela, havia umas casas e um quiosque de polícia com um policial nele. Nesse quiosque tinha um livro com assinaturas de famílias e pessoas que tinham vindo a essa praia durante o dia. Nele, havia as horas da chegada e da partida. Eu ia assinar, mas o policial me impediu e disse... Vocês não precisam assinar nada, por favor. Meu Deus. Não deixem provas. E o Shyamalan registrando. Passando pelo quiosque, vimos um conjunto de casas destruídas, sem portas e janelas quebradas. Caraca, e mais perto, eles foram parar no inferno. É, mas... É, eles andaram tanto que chegaram lá. É a Praia de Blair. E mais perto, havia uma casa com uma moça limpando a parte da frente com uma vassoura. Claro. Olhando mais pra dentro, parecia ser um restaurante. Entrei lá pra comprar um pouco de água, meu irmão veio junto. Compramos e quando saímos, tinha 2 homens conversando com a minha mãe. Um deles era um rapaz negro que falava bastante. E o outro, um homem já bem velho, com uma peixeira enorme pendurada em seu pescoço por um cordão de prata. Caramba, quem anda com uma peixeira pendurada no pescoço? No pescoço, com um cordão de prata. Ok, um cara que anda com uma peixeira na cintura. Ok, um cara que anda com uma peixeira na mão. Ok, até um cara que anda com a peixeira na bota. Se o cara tá com a peixeira no pescoço, alguma coisa muito estranha tá pra acontecer. É bling, pô, swag. Peixeira, Caio. Você já viu o tamanho de uma peixeira? É um facão de cortar cana, basicamente, né? É um facão do tamanho do seu braço. É, ok. Eu usava esse pra cortar cana na fazenda do meu avô. Quando cheguei perto pra chamar minha mãe, só ouvi ele falando sobre o homem da peixeira. Esse aqui é um ex-presidiário. Mora nessa ilha há muitos anos. É claro. Ai, caralho, velho. Desde claro. Que ele morreu, né? Ele mora nessa ilha. Ele está aprisionado nessa ilha. É. Deu pra ver que minha mãe ficou assustada. Meu pai saiu andando na frente e deixou caralho. A gente pra trás. Caralho, que cada um por si. Cada um por si. É igual a história do Azaghal que ele contou no Jovem Nerd, né? De que eles estavam no metrô, a família toda. E aí o Almôndega começou a falar em inglês com os caras. E aí eles viram que era muito caro andar de metrô e todo mundo foi embora e deixou o Almôndega lá sozinho. E aí o Almôndega passou a mão no pescoço e falou, canceled. Esse daqui é o mesmo caso, né? Tipo, ó, o cara tá com uma peixeira no pescoço e é ex-presidiário, vocês se viram aí. Tô fora. Caralho, velho, é a pior família de todos os tempos. Não, e que merda de passeio é esse? Que tal, por exemplo, ficar em casa, né? É. Que tal ir no hospital comer comida da vending machine? Ia ser muito mais legal. Eles andaram por 2 horas e meia, chegaram no lugar de noite, ou seja, não dava nem pra aproveitar a parte natural do lugar, olhando para ela. É? Com casas destruídas, um policial que não quis nem que eles deixassem pistas, e um presidiário que andava com uma peixeira no pescoço. Que tal ir no Detran, tirar uma segunda via do DPVAT? Muito melhor, em família. Tava então, encerar um ônibus, né? Por que não? Tanto um ônibus precisando ser encerado, encerar um ônibus. Deixa eu continuar aqui. Vai, que a história é longa. Meu pai saiu andando na frente e deixou a gente pra trás. Eu segurei a minha mãe e disse pra irmos logo a essa praia para podermos ir embora antes que escureça. Nisso eu fui puxando ela e o homem parou de falar. Será que ele parou de falar e pegou a peixeira? O homem tava, ele devia estar falando algo altamente pacífico, assim, é, e nessa praia existem muitas conchas, e uma das coisas interessantes é, ei, volta aqui, onde você tá indo? Ah, ela foi embora. Sempre acontece. Talvez ele devesse parar de usar um facão. Eu acho que o que assustou ela foi o meu boné. Chegamos na praia. Não era tão bonita assim porque já estava escurecendo e o dia estava meio nublado. Óbvio. Uhum. Óbvio. Sem contar os cadáveres na areia, né? Isso. E as cobras, né? Matando, uhum. Uhum. Meus pais e meu irmão ficaram aproveitando a água e a paisagem. Eu só conseguia pensar em como voltaríamos esse caminho enorme. Comecei a observar a volta. A praia estava vazia, com alguns barcos encalhados. Olhando para a parte onde ficavam as casas que comentei antes, havia várias roupas jogadas no chão, de crianças, adultos, etc. Até roupas íntimas. Nessas horas, tudo passa pela nossa mente. Perturbei meus pais e meu irmão para irmos embora. Já eram quase 19 horas. Até que eles finalmente ouviram e fomos embora. É, agora são só 3 horas de caminhada pela floresta à noite e tudo bem. É. Passando pelas casas, vimos que havia um mangue enorme com mais roupas de pessoas de idade variadas. Continuamos andando, passando pelo quiosque, o policial e as pessoas que estavam lá quando chegamos já tinham ido embora. Falei para irmos mais rápido, porque o clima estava bem estranho. Meu irmão quis debochar de mim por estar com tanto medo. No final de sua frase, ele começou a gritar e correu me arrastando, deixando nossos pais para trás. Nossa, isso realmente é um modus operandi da família, né? A hora que você vê um perigo, você deixa todo mundo para trás. Exatamente. Eu perguntei o que foi e ele disse, acabei de ver uma cobra coral, a gente tem que ir embora rápido. Caramba. Ele começou a gritar com os meus pais para eles apertarem o passo. Claro, porque a cobra não ia alcançá-los, né? Se eles corressem. Uhum. Exato. Aumentamos a velocidade dos nossos passos, mas eu não aguentava porque estava de chinelo, com os pés doendo muito. É claro que ela estava de chinelo. Minha mãe disse para eu usar os tênis dela e que eu usaria meus chinelos, já que ela está mais acostumada com trilhas do que eu. Só falta começar a chover. É. Depois de uma hora de volta, começamos a ouvir novamente aquele barulho dos animais na mata, vindo lentamente em nossa direção. Corremos todos juntos. E nisso, minha mãe tombou o pé em uma pedra e explodiu o dedão. Ah, muito não. Agora deixa ela. Deixa. Não, larga lá. Mas olha o que ela diz aqui. Eu e meu irmão fomos ajudar ela a andar. E meu pai saiu andando na frente. Claro. Ah, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Tem certeza que era seu pai? Não era só um cara? Porque aparentemente ele não conhece vocês. Não há carinho algum. Agora, toda vez que ela falar meu pai, eu vou substituir por Dr. Morro. Porque certamente ele estava fazendo uma experiência nessa ilha e esses animais eram todos animais híbridos. Isso aí, de novo, enquanto... Rafael falando tudo que vem à cabeça dele. Eu falei. Enquanto tudo isso ocorre, começou a escurecer. Ligamos a lanterna do celular do meu irmão para vermos o caminho. É claro. Mais ou menos 1h30, a bateria do celular do meu irmão acabou. Coloquei o meu, mas só tinha 25% da bateria, não duraria mais que meia hora. E o celular do Dr. Morro estava descarregado, e o da minha mãe também. E sem contar o fato de que ele não conhecia vocês e não ia ajudar. Isso. Ia misturar corpos de animais. Uhum. Pessoas totalmente despreparadas para esse tipo de coisa. Tentamos andar mais rápido com o resto da força que tínhamos. Quando escureceu por completo, ouvimos um estrondo enorme, a ponto de tremer o chão. Algo caiu bem no final da mata. Pensamos que talvez fosse uma pedra, talvez uma árvore. Continuamos andando até nossas pernas não aguentarem mais. Certamente o que caiu foi um hipopótamo elefante do Dr. Morro. Uhum, ou um urso polar do Lost. Isso. Acabou a bateria do meu celular. Ficamos totalmente no escuro. Um escuro tão forte que parecia que tínhamos ficado cegos. Na parte em que estávamos, havia um penhasco em que tínhamos que fazer uma subida e depois descer. A luz acabou logo na subida. Pela escuridão, eu pensei em me jogar do penhasco e dizer adeus mesmo, porque não dava pra ver nada. Caraca, tadinha, gente. Talvez esse fosse o barulho que ela escutou, né? Alguém se jogando do penhasco. Exato. Eu não aguento mais. Que... E o pai dela fala, falou, até mais. Olha, a menina morreu. A menina, né? A menina morreu. E não temos mais laranjas. Vários passos vindos do fundo da floresta com uma luz. Parecia ser uma lanterna. Minha mãe, mesmo sem enxergar, tentou pegar qualquer coisa no chão para nos defender. Até da mata saiu um casal com um iPhone. Um deles falou: "Nossa, a gente foi fazer a trilha para o Pico do Papagaio, mas acabamos demorando demais. Várias árvores caíram e ficamos presos na mata. Ainda bem que conseguimos encontrar a trilha." "Quase comecei a chorar de alegria. Eles tinham dois iPhones com lanterna carregados. Fomos todos juntos embora na trilha, conversando. O medo não passou, mas com certeza eu estava mais aliviado. No caminho de volta, descobrimos o que tinha caído. Era uma árvore enorme que passamos na hora da ida. Ela tinha caído bem no meio da trilha e derrubado um poste. Os fios elétricos estavam soltos pelo chão." Foi aí que o detonator passou depois. Isso. Exato. Esse fio chegou lá em São Luís. Depois de andarmos por mais 2 horas e meia, já estávamos vendo o porto e ouvindo o som de músicas, além da iluminação da cidade. Nessa hora eu já estava tão cansada que estava vendo turvo e estava muito tonta. Chegamos no porto, ela estava vendo turvo porque era uma neblina, ela estava mudando de dimensão. Chegamos no porto e fomos para a pousada tomar banho, comer e dormir. E aproveitamos o resto dos dias sem tocar no assunto e sem entrar em nenhuma trilha ou mata. Até hoje, todos nós achamos que isso foi apenas um pesadelo. Porém, alguns meses depois, saiu uma notícia de um casal que foi morto nessa mesma ilha por esfaqueamento. Meu Deus! Temos um suspeito, senhora, né? É, temos um suspeito, cara. Do bom. Um cara que anda de peixeira no pescoço? Depois de voltar para o Rio de Janeiro e contar essa história para alguns colegas e amigos, descobri que Ilha Grande, na época da ditadura, era um grande presídio que funcionou até 94. E que muitas dessas matas são assombradas por espíritos dos presidiários que morreram tentando fugir dela. É, um deles. Um deles é o seu pai. Eu sinto informado. Por isso que ele sempre deixava todo mundo pra trás. Ele só queria fugir. Mas, pelo filho, amor de Deus, eu preciso fugir. Mãe, o papai tá saindo andando de novo. Mas, filho, o seu pai está morto há anos. É, tem que ser igual o filme dublado, né? Mas, filho, o seu pai está morto há anos. Depois disso tudo, eu jurei não entrar mais em nenhuma trilha ou nas teimosias da minha mãe. O bom é esse final freudiano, né? Tudo ela atribuiu à mãe dela e não ao pai dela, que não dava suporte pra família. Exato, pelo menos a mãe pegou umas pedras nos momentos chave, sabe? É, deu o tênis pra ela, né? O pai só saía andando. Explodiu o dedão. É. O pai só andava, cara. Foi falar com o cara da peixeira. Não, olha, não mata minha filha, não. Mata o próximo cara que aparecer aqui, o próximo casal. Ó, a mãe dela pelo menos pegou pedra. O irmão dela pelo menos viu a coral. O pai dela não fez nada, a história inteira, a não ser deixar a família pra trás e ir na frente. Cara, o que eu não entendo... Talvez essa história seja uma história alternativa de João e Maria. Ele só queria abandonar os filhos na floresta. É, eu acho que é isso. Mas não conseguia, sabe? É, eu acho que é isso. Foi extremamente fracassado. Cara, isso, a gente acabou de receber um e-mail de João e Maria. O João e Maria fracassado, é exatamente isso. Eles foram, chegaram na Vila da Bruxa, tentaram largar eles lá e não conseguiram. Isso. Porque é a única explicação, cara. Por que que alguém fala assim, não, estamos de férias, vamos pra Ilha Grande. Ok. Chega lá, ah, não tem nada pra fazer. Vamos andar durante 5 horas, chegar numa praia à noite, toda abandonada, a gente tem roupa suja no chão e cadáveres, e vamos ficar lá brincando um tempo e depois vamos andar mais 5 horas de volta. Não é possível, cara, que alguém faça isso sem ser porque, sei lá, você cometeu algum crime e tá sendo penalizado. Cara, é muito bizarro. Eu já fiz uma... No ano passado, quando eu tava namorando a Natália, que ela mora lá no sul, eu fui visitá-la e uma das coisas que eles tinham pra fazer, né, numa cidadezinha pequena, era trilha. E aí eu fui fazer junto com ela trilha. E, cara, foi um dia tão desgraçado na minha vida. Cara, não façam trilha. É horrível, velho. É muito ruim. Você só anda. Pelo menos lá, a gente chegou no final e tinha uma cachoeira mó legal. A cachoeira foi realmente muito bacana. Tava super gostoso, né? Super fresquinho e tudo mais e tal. Só que não valeu a pena todo o perrengue que a gente passou. De a mesma coisa. Umas aranhas do tamanho da minha cara. Cobra passando o tempo todo. Eu tava gordaço, tá ligado? Mais que eu tô agora. E, tipo, não tava morrendo, tava querendo morrer o tempo todo. Sério, trilha não é uma boa opção de lazer. Eu gosto de trilha. Eu acho bacana.